Há, obviamente, uma questão que é absolutamente estruturante para o Conselho de Oliveira do Hospital, que é terminar o IC6, pelo menos até dentro da cidade de Oliveira do Hospital. É, obviamente, uma questão de dignidade, é uma questão de justiça para com os cidadãos, para com os empresários, para com o território, e é também uma absoluta necessidade, porque esta estrada tem um impacto económico significativo, uma vez que Oliveira do Hospital e à sua volta estão instaladas um conjunto de empresas que criam riqueza significativa e que inclusive tem uma forte componente de exportação. E portanto sabemos que esta é uma questão de absoluta necessidade e por diligências que temos feito, enfim, penso que não é oportuno, não é o momento de se tornar públicas, mas o conjunto de diligências que temos feito, eu próprio, o Sr. Presidente da Câmara do Oliveira do Hospital, que tem sido absolutamente intransigente e muito bem na defesa dos interesses do Oliveira do Hospital, nós temos esperança de que em breve possa haver algumas boas notícias. Há uns meses atrás esbarrávamos em obstáculos que nos pareciam intransponíveis. Neste momento, fruto do diálogo que temos mantido, fruto também da abertura do Sr. Ministro da Tutela, o Ministro Pedro Marques. Temos conseguido evoluir e eu estou francamente otimista e francamente esperançado de que em breve possamos ter algumas notícias que nos levem a acreditar que é possível resolver essa questão que é de inteira justiça para as pessoas, para as empresas e para todo esse território, que é importante no contexto distrital e regional e nacional, com certeza.